Saia deste grande abismo, deste mar de solidão. Deus não te fez pra isso, pra viver na escravidão. Olhe para o céu. Ninguém foi capaz de suportar a cruz como meu Jesus. Derramou seu sangue puro e por isso eu asseguro: se você crer, ouça o que eu vou lhe dizer. Ele vai abrir a porta pra você, igual a Jesus Cristo. O Senhor te fará, pode acreditar.